2736, ingresso à esquerda autorizado, Índia na sequência, ponto espera no 0, todos 86, altímetro no 0, no 5, viagem. Sucesso 2733, táxi pela esquerda, autorizado Índia, ponto espera chama 2186, ajustado 10 no 5, 2733. Zulu, perdão, Força Aérea 2733, está livre, alinhar e decolada 10, vento é 150 graus com uma dúzia de nós. Livre, alinhar e decolada, pista 10, Força Aérea 2733. Juliette Delta. Sierra November, Juliette Delta, obrigado. Primativo, Aeródromo João Durval. Ok. Para o táxi, o Oxané 63 Uno Uno, 155, 4 horas, Galeão. 155, 4 horas, Galeão. Táxi à esquerda, contornando o terminal, última direita via Índia, ponto espera no 0, torre 186, altímetro 1015. Boa viagem, Oxané 63, Uno Uno. Gente, pelo PASP na Índia, 1015, vai chamar a torre, obrigado, uma boa noite. Aguardando, me ligou o sofá. Torre Salvador, bom dia, papapapa Mike, Charlie Oscar, estabilizado. Mike, Charlie Oscar, complete aproximação, guarde pista livre para o pouso. Tratando Mike, Charlie Oscar. Força Aérea 2733 confirmando livre decolagem, 150 graus com uma dúzia de nós. Primativo, suficiente, livre decolagem com Força Aérea 2733. Total 9911, chame Recife, 126.85, alterne 12545. 126.85, 12545. O Mike Charlie Oscar está livre, pouso na 10, vento é de 140 graus com uma dúzia de nós. Livre pouso, 10, Mike Charlie Oscar. Cruzeiro 2733, decolou 02, controle 1935, bom voo e bom dia. 2733, controle 1935. O Zulu Golf Papá está livre, completar o 360, ingressar final do 07, aguardando a liberação para o pouso. Gente, tá completando, vai ingressar na final do 07, Zulu Golf Papá. 090, Conde. Guardião 02, prossiga. Na final de troca do bate do Lugra E, do Lugo Sabá, na final da 197, deixando de acolar com o Proeco. Aguarde o instante para a decolagem, ok? Tem uma aeronave cruzando agora a final da 10, aguarde o instante, o Guardião 02. Com o Proeco, é isso? Vai ficar no ponto de espera da Otto, o Guardião 02. Ok, e vai decolar com o Proeco, é isso? Proeco. Guardião 02 está livre de decolagem com Proeco, afasta até que distância? 10 milhas afastado. No setor nordeste, é isso? Nordeste, o Guardião 02. Ok, gente, está livre de decolagem, o vento é 1.50 graus, 9 nós, QNH 1.015, aguarde transferência de comunicações. Aguarde transferência 1.025, da Coro Solo 02. Salvador, bom dia, Oxané 63, no Ponte de Cara. Puxa, né, 63 no 1, mantenha, pode esperar. Vai, mantenha. O Mike Charlie Oscar no solo ao 04, libera a direita, chama o solo 121, decimal 9. Solo 9, resposta. Zulu Golf Papá está livre, pouso na 10, perdão, na 17. O vento é 140 graus com 9 nós, QNH 1015. Gente, livre, pouso na 17, Zulu Golf Papá. O Guardião 02, sua decolagem foi ao 03, chame o controle em 1935, bom voo, até o regresso, é 4 no POB e o tempo estimado, por dia? 05 POB estimado, mais 20 minutos. Ok, 20 minutos, 5 no POB, ok. Controle, bom dia, Guardião 02. Diga 02. De acordo com Salvador, está no setor nordeste e seria para poder acender a 2000? Vai acender a 2000 e vai se afastar até quantas milhas? É, até 15 milhas. Zero. Ali mantém na 1063 ou no 11. Puxa, 63 no 1, confirmando a linha decola da 10, vento é 130 graus, 12 nós, que nega 1015. A linha e decola 1015, 63 no 1. Lugo Papá no solo 06, qual é o pátio de estacionamento? Pátio 3. Ok, Lugo Papá então vai prosseguir na Lima e aguardar, perdão, na Quebec, Mike aguardar antes da Lima, ok? O solo Salvador, muito bom dia, é o trip 595. 595, Ilhéu, só um instante para cópia, por gentileza. É, somente poderia adiantar para a gente a saída prevista para o 595? Só um instantinho. O Mike Charlie Oscar na escuta do solo? Afirmativo. Pode prosseguir o táxi aí à sua esquerda, ligeiramente à esquerda na Lima. Vai até o ponto de espera da 35. Nós vamos taxar pela pista agora. Estou com um tráfego pequeno porte, sentido contrário na marca, ok? Afirmativo, até o ponto de espera da 35. 5595 é da Euleda após Veda, direto em Léus. O 5595. Gente, da Euleda após Veda e Léus, 5595. Oscar, ingresso autorizado à direita via pista 35, reporte liberando para o pátio da Aristar. Direita, pista, reporte liberando a Aristar, Mike Charlie Oscar. Gente, autorizado Lima, ingressando no pátio 1, vai chamar 1219, eu vou falar para o Oscar. Puxa, 63 no 1, decolou 08, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia, o Chalé Beatriz, o nono decolou. 3 no 1, suba 360, saída da El, vai pro Adileda. Sobe o 360, pro Adileda, 63 no 1. Cinco, cinco, nove, cinco, pra nível de voo 160, decola pista 10, mantém a reta decolagem até cruzar 2000 pés na terceira milha, após curva direita, subida da El Leda após Leda direto e Léus, controle 119.35. A 208 decimal meia, acione o código 5505 para o trip 5595. 60 para Eliel, decola da pista 10, após 2000 pés ou 3000 de curva direita, saída da Euleda. Ela transponde 5505, controle 1935, a 2186, trip 5595. Correto, chama para puxas, né? Chamará a puxa 10. Solo, bom dia. Voo 1983, Guarulhos, ciente da informação. Juliette. É aquilo, aguarde cópia, já temos a palavra 36, Guarulhos, Voo 93. Mas era a cópia Guarulhos, Voo 93. A Tcheleosca estacionou o pátio da Aerostar, frequente lisa. Zulu, Golfo Papá, táxi autorizado via pátio até o pátio 3. Zulu, Golfo Papá. Gente, papá, vai prosseguir para solicitar para Baitem. E a Baitem, então, só vai ter que fazer o 180 e retornar, ok? Baitem fica lá na pista 17 mesmo. Tá, ok, vai fazer o 180 e vai retornar o papá. Poderia confirmar, vai ser no pátio 5 ou 4? Em frente ao pátio 5, último hangar à esquerda após ingressar na interseção. Ok? Vai taxar à direita agora, chame na Quebec para cruzar, te instruo na sequência. Tá certo, tô chamando no Quebec para cruzar, com a direita agora, pelo Golfo Papá. Trapatango, Bravo, Quilo Índia, voo local, Salvador, Salvador, pista que decola. 7. Qual o setor que vai afastar e quantas milhas? É. Salvador, TGL em feira, após regresso para Salvador. Decola pista no 7, curva à esquerda ou à direita? Você prefere sair no Forte, litoral norte, ou no litoral sul, via Farol da Barra e depois corredor Bonfim? Sai no Forte então, após sobrevoo TGL em feira de Santana. 1935, controle. 18,6 torre, vai acionar 5451, bravo, quilo índia. Interceptando a final do LS X-Ray, Delta Zero. Chame torre 1-8, decimal 612, a índia Delta Bravo. Bravo. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, interceptando a final DLS X-Ray da 10. Machado checado. Ah, informação com você aqui, lotinho 1015. Boa viagem, bravo, quilo, o Índia. Bravo, chamou a torre. Papa Romeu, Índia Delta Bravo, final DLS X-Ray da 10. Ah, ok, o Índia Delta Bravo, o repórter passando externo, baixado, trabalho. Reportará na externa, baixado, chamado. A ideia é ficar à esquerda. Nós temos aí na sequência três hangares. O primeiro com o telhado circular, o segundo, o telhado azul é a Aerostar, e o último, cor cinza, os prédios cinza ou bege, já com o tempo, é da Baeté. O último hangar à esquerda, ok? Ana, bem-vindo, hein? Três pontos para copiar. Pronto. Capitão voo então, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, 360, via pelo 50, pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 VPS ou afastar 3 milhas. Então, inicia a curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto posição Bidev. Controle 1-9, decimal 35, voo 1-8, decimal 6 e o código 5476. O 983 foi autorizado Guarulhos, com 360 via Upper 50, decola pena 10, com 2.000 ou a 3 milhas de Salvador, curva à direita, perfil da Dael Leda, pós-Leda Bidev, 1935 é o controle, 186 a torre, 5476 transponder para o gol no 983. 5476, portão 5, champanhe. Chama. Na 10, o vento é 1,50 graus, com uma dúvida de nós. Ok, tem livre pouso, 0-0, Índia Delta Bravo. Índia Delta Bravo, qual é o estacionamento após pouso? Para a Baeté. Sente, é no pátio 5, é isso, da Baeté? Afirmativo, pátio 5, Baeté. Salvador, Guardião 02. Prossiga. Afastado 8.8 milhas de retorno para Salvador e descendo para 500 pés, Guardião 02. Gente, descida para 500 pés, informe visual com o campo para transferir a torre, Guardião 02. Falta na visual para transferência, Guardião 02. O 93 está pronto para o estacionamento no 5. Autorizado, chame táxi, 93. Chama na táxi, 93. Guardião 02, torre 1-8, decimal 612. 1-8, 612, é grato, Guardião 02. Torre Salvador, Guardião 02. O Guardião 02, confirma. Guardião 02, afastado 6.2 milhas de Salvador para retorno. Ok, tá livre, aproximar aí direto para o pátio 4, reporte cruzando outra vez norte da torre de controle. QNH-1015, o vento é 140 graus com uma dúzia de nós. 1015, reportará outra vez norte da torre, livre para o pátio do Grael, Guardião 02. Bom dia, Delta Bravo, no solo aos 1-7, ao livrar à direita, chama o solo 121, decimal 9, e tenha um bom dia. Bravo, 7, vou chamar a solo 219. Solo, Salvador, bom dia, o Papa Romeu, dia Delta Bravo. Para o pátio 5, táxi autorizado, até antes da Juliette, chame para ingresso, temos o 37 da Gol puxando o portão 5, tempo. TR-1-3325 1-2-5-1-3-3-2-5-6-3-1, obrigado. Bom dia, voo 397 para autorização, Congonhas. 397 Congonhas, já temos aprovação 360, portão 3, quilo em curso, 1015, só instante para corpo, por gentileza, 397. Bravo, Kilo Índia, livre acionamento, chame para o táxi. QNH-1015. Táxi Gol 1983 com 123 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 45 de autonomia. 123, Galeão 345, em frente, segunda à direita, quando esperam no zero, estou 18,6, altímetro 1015, tem uma boa viagem, Gol 93. Segunda direita, ponto de espera da 10, 18,6, obrigado, 983 com 1015 no ajuste. Uma excelente semana, Gol 983. Igualmente, o Papa Romeo Índia Delta Bravo, observa 800 à sua esquerda, ingresso autorizando a sequência via Juliette. Nesta frequência até Quebec, chama para cruzamento para seguir até o parte 5, Índia Delta Bravo. Voo 1397, aprovado São Paulo, Congonhas, livre de voo 360, via posição bridge, upper 016, restante conforme a rota do plano. Pista 10, decola mantendo a reta até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas de Salvador. Então inicia a curva pela direita, perfil de subida da Euleda, após Leda direto para a posição bridge. Controle 119.35, a torre 1 no 8 decimal 6, acione o código 5506 para o golo 397. Autorizado então 360 para Congonhas, apresulou no 6, decola da 10. Mantenha a reta até 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita da Euleda, controle 1935, torre 186, senado 5506, gol 397. 5506 correto, portão 3, reporte ponto para o espectamento, gol no 397. Reportarão, 397. Juno, frequência livre, bom dia, Guardião. 2-1, livre, grato. Ciente, ciente. Zero graus, 9 nós. Livre de colarinha 10, gola 983. Todas, 330, red copy. Yes, sir, go. The information is kilo, QNH 1015 to Recife, fly level 330, Airway up your whisk 5-8, after takeoff runway 10, maintain head 2,000 feet or 3 nautical miles, and then turn left to perform Puka, departure Aracaju transition. Salvador control frequency 119.35, Salvador tower 118.6, squawking 5510. Roger, script distillation, level 330, and via upper whisk 5-8. And after departure, runway 10, maintain head until 2,000 or 3 nautical miles. And then on the left turn to Puka departure, a route transition, 119.35 after departure control, 118.6 tower, it's called code 5510. 6140, the readback is correct, and 02 coming right for push and start. Call back when ready. Papa Romeo, Garota Bravo, Flávio Quebec para cruzamento, Alma 7. Índia Delta Bravo, cruzamento autorizado, estacionar frequência livre, reporte pista livre, Índia Delta Bravo. Porta na livre. Controle, com diagonal 983 na Dayal. Diagonal 93, contato radar regular, sube mantém 360 após 2 mil pés, direto Leda. Sobe mantém 360 após 3 mil, direto Leda, agora 983. 97, ponto no 3 então? Tá pronto. Autorizado, chave táxi. Pata táxi, 397. Kilo Oscar Alfa. Frequência livre para regresso a Itaparica. Você livre tem um bom dia, dá tá bravo. Salvador, bom dia, o TAN 3602, informação, Kilo, cópia 300, Porto Seguro. Negativo, já aprovado 300, Porto Seguro, quanto conta? Nota. TAN 3602, aprovado, então, Porto Seguro, nível 300, via posição BDEV, após BDEV, direto Porto Seguro. Decola, pista 10, mantenha a reta até cruzar 2 mil pés da terceira milha. Após curva direita, perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bidev. Controle 11935, por 186, acione o core 5507. Firma a instrução de após decolagem para o 3602. Vou apagar tudo novamente, pode ser? Correto. Porto Seguro, aprovado nível 300, 300. Vai via posição BDEV, após BDEV, direto ao porto. Decola pista 10, mantenha reta até cruzar 2 mil pés ou afastar 3 milhas. Então, inicia a curva pela direita. Perfil de subida da Euleda, após Leda, direto BDEV. Controle 11935, atua em 186 e o código 5507. Autorizado Porto Seguro, nível 300, BDEV, pós-BDEV, Porto Seguro, decola da 10, mantenha a proa até 2000 ou 3000, depois da El, Leda, BDEV. 5507, transponde 1935, controle 1862, TAN 3602, dando 7. 5507, portão 7, me ponto, TAN 3602. A proto 3602. Pronto, autorizado então, chame táxi TAN 3602. Mataram o táxi 3602. Salve Kilo Índia, livre o táxi, chama para ingresso no 17. Então, Índia, November Alpha, né? É, caixa pegos e toca emitido em algum lugar ou só sobrevoo mesmo?